Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária 99.9 FM e Paulo Freire. Convulsões, contrações musculares, descontrole da bexiga e salivação excessiva são alguns sintomas da crise mais conhecida da epilepsia. Mas vale lembrar que a condição responsável por alterar temporariamente o funcionamento do cérebro pela emissão incorreta de sinais, descargas ou impulsos elétricos pode se manifestar de formas diferentes. E que mesmo sem cura, controlar os sintomas dessa doença já é uma possibilidade. Para mostrar que conviver com a condição nem sempre precisa ser um desafio, no Saúde é o Tema de hoje, vamos conversar sobre epilepsia. Eu sou Beatriz Santana, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre epilepsia, vamos conversar com a professora do Departamento de Neurologia da Universidade Federal de Pernambuco, Luciana Valença. Luciana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada, eu agradeço bastante o convite e eu estou à disposição de vocês, né, para que a gente possa realmente falar sobre uma doença como é a epilepsia, que é uma doença que é bem prevalente, muito frequente, né, e que precisa realmente ser desmistificada para a população geral. Então, eu estou à disposição para ajudar vocês no dia de hoje. Perfeito, professora. E também contamos com a participação da estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Carla Leite, que vai conduzir a entrevista junto comigo nesse programa. Olá, Carla, seja bem-vinda. Muito obrigada. Oi, Beatriz. É um prazer estar aqui novamente e agradecer novamente a nossa professora pela disponibilidade de estar aqui com a gente, tirando dúvida dessa doença, que, como ela mesmo falou, é bem prevalente e tem um grande misticismo ao redor dela. Com certeza. Então, vamos começar a nossa entrevista. E para contextualizar os ouvintes, doutor, eu queria primeiro perguntar o que é a epilepsia, né? A senhora pode explicar para a gente? Sim. Então, assim, de forma simples, a epilepsia ela é uma doença neurológica, certo? Que caracteriza pela possibilidade do cérebro gerar crises epilépticas que são espontâneas, ou seja, não tem uma causa imediata que leve àquela crise, como, por exemplo, uma queda nos níveis de glicose. E essa pessoa, além de ter crises espontâneas, ela tem uma tendência a ter uma recorrência das crises, porque até 10% da população pode ter uma crise epiléptica única na vida, e isso não necessariamente caracteriza o diagnóstico de epilepsia. Para ser epilepsia, ela tem que ser, além de espontânea, recorrente. Certo. A gente escuta muito também aquela divisão da epilepsia. Ela pode ser dividida em focal, também chamada de parcial e generalizada. O que é que diferencia uma da outra? A divisão, a gente pode dividir a epilepsia, a gente tem diferentes classificações. Então, a gente pode classificar a epilepsia de acordo com o tipo de crise epiléptica. Então, o paciente pode ter um só tipo de crise epiléptica ou ter mais de um tipo de crise epiléptica. Então, a classificação atual, ela classifica a epilepsia como crise focal, crise generalizada e crise de início indeterminado, quando as manifestações clínicas descritas pelo paciente e as informações complementares não conseguem caracterizar qual é o tipo. E aí, dentro desses três grandes grupos, a gente pode ter diferentes tipos de semiologia de crise, de manifestações clínicas, porque a manifestação clínica da epilepsia ela vai variar de acordo com a região do cérebro que vai ser ativada por uma descarga, certo? Por exemplo, se você tem ativação de uma região que é envolvida na parte límbica emocional, o paciente pode se manifestar tipo uma crise de ansiedade, uma angústia, um medo imotivado, uma taquicardia, certo? Uma sensação de angústia, de piloereção, que ele não consegue explicar, né? Uma sudorese. Então, a manifestação clínica ela vai variar de acordo com a região do cérebro ativada, isso especialmente nas crises focais. Entendi, muito bem, professora, mas para desenvolver mais nessa questão da diferenciação das crises epiléticas, né? A senhora poderia citar os tipos mais comuns, né? E também eu quero emendar uma pergunta, né? Crise epilepsia, ela sempre se manifesta como uma convulsão, né? Isso sempre acontece ou não? O que é que a senhora me diz? O termo convulsão, ele é um termo leigo. Uhum. Então, teoricamente, não é um termo que deveria ser utilizado pela, digamos assim, pela academia, né? Pelos médicos, certo? Então, quando alguém fala convulsão, a informação que vem para a gente que escuta convulsão é que ele teve um movimento corporal, que a gente fala uma crise tônico-clônico generalizada. Então, significa que ela teve uma crise motora. Mas nem toda crise motora é do tipo tônico-clônico generalizada. Então, assim, se a gente for dividir, né, de forma didática, a gente pode dividir as crises focais em crises motoras e crises não motoras, certo? As crises motoras, aí você pode ter uma crise tônico-clônica que pode se restringir, por exemplo, só a uma hemiface, a um braço, a um membro, por exemplo, pode ser focal, né? Porque é motor que também não, que tem que ser generalizado, é focal, certo? A gente pode ter uma crise tônica, uma crise mioclônica, uma crise atônica, porque a perda do tônus também denota um comprometimento motor. E aí a gente vai para as crises não motoras. Quando a gente chega para as crises não motoras, aí é as possibilidades são muitas. Então, por exemplo, a gente pode ter crise com sintomas autonômicos, taquicardia, mal-estar epigástrico, palpitação, sudorese, dilatação da pupila, piloereção. A gente pode ter síndrome com sintomas cognitivos, aquela sensação de déjà vu, a pessoa tem a sensação de que sempre vai viver, que viveu aquela, vem uma imagem de como se ela estivesse repassando algo na mente dela, né, do que se passou, que pode ter sido hoje ou em qualquer momento da vida dela, ou então a sensação de jamais vi, que é uma sensação de estranheza do ambiente. A gente pode ter outras alterações cognitivas, como, por exemplo, ficar repetindo uma imagem fixa, ou então a gente pode ter alucinações visuais, né, bolas coloridas. A gente pode ter uma alteração da percepção do ambiente, ele ficar grande, diminuir, sabe? Mudar essa percepção. Então, vai depender muito da região do cérebro. Se for uma região da área sensitiva, você pode ter uma sensação de parestesia, do incômodo, de dor, de uma queimação em determinado território do corpo. Então, é muito variável. Muito. É por isso que é difícil de reconhecer esses sintomas não motores como crise epiléptica. Então, muitas vezes, o paciente acaba só recebendo o diagnóstico de epilepsia quando ele evolui de uma crise não motora para uma crise motora. Apesar dessas diversas formas de epilepsia se manifestar, a senhora falou de alguns sintomas que são característicos. Existem alguns que são mais comuns, mais prevalentes na população, para ficar atenta a isso aqui é possivelmente uma crise epiléptica? Bem, a maioria das crises, dependendo da população, né? Então, assim, quando a gente fala de adulto, em adulto predomina as crises focais, né? Então, todos esses sintomas que eu acabei de falar para vocês, eles são bem frequentes. Então, assim, o tipo de epilepsia focal mais frequente é uma epilepsia, né, que vem do envolvimento de uma estrutura chamada lobo temporal, especialmente a porção mesial. A gente tem uma porção lateral e uma porção mesial. Então, quando vem da porção mesial, que é um tipo clássico de crise, então o paciente tem aquela sensação de um mal-estar epigástrico ascendente, como se tivesse borboletas, butterflies, como se desse uma vontade súbita de ir no banheiro, um aumento do peristaltismo. Isso ascende, né? E aí ele começa, aí ele pode ter piloereção, náusea, vontade de vomitar, né? Ele pode ter associado com isso essa sensação de déjà vu, como se estivesse revivendo algo que já passou, né? Alguma experiência que ele teve, ou então de já me vi. E junto com isso, ele pode ter um comprometimento da consciência, que a gente faz uma alteração da capacidade de percepção do que acontece com ele e com o ambiente. Então, ele começa a ficar com um olhar fixo, estranho, pouco reativo, né? Ele pode falar coisas sem sentido, ou ele pode realmente não responder a nada do que é questionado. E outro aspecto muito comum que a gente vê, a gente fala dos automatismos. Então, o paciente pode fazer automatismos que são bem simples, como mastigação, como se ele estivesse se alimentando, ou movimentos com a mão, como se ele estivesse procurando algo, digitando. Ele pode continuar a comer, ele pode continuar a andar, ele pode esfregar, assim, uma mão sobre a outra, mexer no cabelo, ou seja, um movimento automático que é fora de propósito para aquela situação, E a partir daí, alguns pacientes, eles podem evoluir para um componente motor mais intenso e evoluir para o que a gente chamaria de uma crise tônico-clônica generalizada ou uma convulsão. Esse é um tipo de crise bem frequente, mas não... Mas outros pacientes têm outros tipos de crise. Não é a única, né? Não é a única tipo de crise, mas é algo bem frequente, especialmente na população de adulto. Pois é. E eu acho que vale a pena questionar também, né, doutora, se existem condições ou doenças que podem imitar uma crise epiléptica, por exemplo. Sim. Para a gente ficar atento. Existe, na verdade, bastante condição, né? Então, a epilepsia, ela precisa entrar no diagnóstico diferencial de várias situações clínicas. Uma dessas, talvez a mais comum, seja a síncope, né? Então, o paciente com síncope, ele também pode sentir aquela sensação de náusea, mal-estar, vontade de vomitar, mas ela é um pouco diferente. A síncope... Então, doutora, eu já aproveito para emendar, né, que a senhora trouxe a síncope, perguntar, né, as diferenças de uma síncope, né, que para o ouvinte é mais conhecida como desmaio, certo? De uma crise... ou de uma crise não epiléptica psicogênica, por exemplo, para uma crise de fato epiléptica. Como é que a gente pode... Aí a gente já passa a ter três diagnósticos diferenciais. Então, vamos tentar descrever a diferença de uma crise epiléptica para uma síncope, certo? Então, assim, de uma forma geral, uma síncope, ela tem um evento desencadeante para a maioria das pessoas, certo? Então, é estar num lugar muito tempo em pé, está muito calor, uma emoção muito forte... vai tirar sangue, está dentro do hospital, geralmente tem um fator desencadeante. É comum ter dor, também é um fator desencadeante muito frequente. Então, esse paciente, ele começa a ter aquela sensação de que a visão está escurecendo, ele começa a ver algumas luzinhas no campo visual, mas são luzinhas branquinhas, clarinhas, ele fica um pouco nauseado, ele começa a ficar pálido, com sudorese, e geralmente dá tempo dele procurar um local e ele ter, desfalecer, né, e ter uma hipotonia. Certo? Só que, às vezes, quando ele perde a consciência, né, o que é que acontece? Geralmente, ele tem só uma hipotonia. Esse é o clássico. E essa perda da consciência, ela é muito breve. E quando ele volta à consciência, quando ele retorna da crise, que dura, geralmente, segundos a um minuto, certo? Ele está lá bem consciente. Ele vai lembrar de tudo que aconteceu, inclusive que passou mal. E você vai ver que ele vai estar pálido, suado, né? E com todas essas características. Acontece que, às vezes, mesmo na síncope, o paciente pode ter liberação esfincteriana, certo? Igual a um paciente com epilepsia, e também pode ter alguns movimentos anormais por causa da hipóxia relativa que ele tem no cérebro quando reduz o aporte sanguíneo ao cérebro. Então, ele pode ter alguma movimentação atípica, uma mioclonia, uma clonia, ou até uma rigidez, e pode ter liberação esfincteriana. Então, o principal fator que diferencia uma síncope de uma crise epiléptica é que quando o paciente retorna à consciência na síncope, ele retorna muito rápido e retorna plenamente consciente. Enquanto na crise epiléptica, especialmente na crise tônico-clônica, o paciente, imediatamente após a crise, ele encontra-se mais lentificado, sonolento, confuso, e o retorno à normalidade ele é gradual. Essa é a principal diferença. Agora, a diferença entre crise epiléptica e crise psicogênica é um pouco mais complexo, certo? Acho que a característica fundamental para a gente diferenciar a crise epiléptica de crise psicogênica é que a crise epiléptica ela é um evento estereotipado. O que é que isso significa? Ela segue o mesmo padrão. Então, ela geralmente não há mudança do padrão. Então, ela é estereotipada. Enquanto o paciente que tem crise psicogênica, geralmente é muito difícil ele ter um evento isolado, estereotipado. Então, geralmente há múltiplos eventos diferentes, isso é uma característica, ou seja, semiologias diferentes. A crise psicogênica, ela pode ser também não motor e motora, mas o mais comum é ela ter um componente motor. Quando ela tem esse componente motor, a gente vê que esse componente motor, ele é fora de fase. Ou seja, é como se o movimento ele fosse arrítmico, aleatório, ele não faz um sentido, ele não é um tudo ou nada, ele não é crescendo, decrescendo. Então, ele pode ser também de caráter intermitente, né? E não ser muito fásico. Isso é outra característica que ajuda. Geralmente, pode ter movimentos de lateralidade do tronco ou de hiperextensão do tronco. Outra característica é que as crises... De uma forma geral, as crises tônico-clônicas generalizadas, o paciente ele mantém os olhos abertos e é muito comum, na crise psicogênica, o paciente fechar os olhos e fechar de uma forma que ele não permite que ninguém abra, ou então ter um batimento na pálpebra, que a gente chama de flutter palpebral. É comum também o paciente, durante a movimentação, numa crise psicogênica, ele conseguir falar, e na crise tônico-clônico generalizada, o paciente ele não vai conseguir falar, né? Como eu falei, a crise tônico-clônico generalizada, ela tem um começo, um meio e um fim, e a crise psicogênica, ela pode ser intermitente, melhorar, depois voltar, melhorar, depois voltar, e geralmente ela tende a ser a crise psicogênica mais prolongada do que uma crise tônico-clônica. A maioria das crises tônico-clônicas, raramente, elas duram mais do que 2 minutos, tá? O máximo que a gente permita que uma crise tônico-clônica dure é 5 minutos. Se ela passa desse estado de duração de 5 minutos, a gente vai entrar em outra condição que se chama estado de mal epiléptico tônico-clônico convulsivo. Aí a gente usa o termo convulsivo. A senhora falou um pouquinho do tempo que algumas crises costumam durar. E aí uma pergunta muito frequente é: em que situação a pessoa com quadro de crise epiléptica deve ser direcionada para um atendimento médico, um atendimento de urgência? Bem, tudo isso depende se é a primeira crise ou se o paciente já tem um diagnóstico de epilepsia, né? Então, é algo que a gente realmente tem que individualizar. Então, todo paciente com a primeira crise epiléptica, ele necessita de uma avaliação médica, de preferência de urgência. A primeira crise, a gente não sabe qual é a causa dessa crise. Lembre-se que a epilepsia, ela tem diferentes etiologias. Essa etiologia pode ser, por exemplo, um acidente vascular cerebral, que levou a uma hemorragia, ou a uma isquemia aguda, né? Um tumor que está com hipertensão intracraniana. Então, todo paciente que apresenta o primeiro evento de crise epiléptica, ele tem que ser levado a uma unidade de emergência, né? De preferência, ou então a um neurologista, o mais breve possível, para ser investigado. Agora, se o paciente já tem um diagnóstico de epilepsia, isso também varia um pouco, porque a gente sabe que nem todo paciente com epilepsia ele tem o controle das crises, né? Uhum. Isso é um ponto que a gente deve conversar daqui a um pouquinho. Então, de uma forma geral, todo médico, conhecendo a frequência de crise do paciente, conhecendo a duração de crise desse paciente, deve fazer as suas orientações. Eu sempre oriento meu paciente a ir para uma urgência quando ele tiver uma crise mais prolongada do que o habitual que ele está acostumado. Se a gente for falar, né, de um tempo máximo, esse tempo máximo aí seria 5 minutos, porque a partir de 5 minutos a gente considera para um movimento tônico-clônico generalizado que esse paciente entrou numa situação de estado de mal, está entrando numa condição de estado de mal convulsivo, o que já é diferente quando essa crise não é uma crise tônico-clônica. Por exemplo, como é uma crise focal, com comprometimento da consciência. Essa duração aí já passa a ser 10 minutos. E isso vai variando de acordo com o tipo de crise, tá? Então, isso seria uma das orientações. Então, crise passou da duração habitual, especialmente esses limites. Crise tônico-clônica, 5 minutos, e crise focal com componente desperceptivo, 10 minutos. Outro ponto importante é quando essa crise ela se repete numa frequência que não é habitual. Então, infelizmente, a gente sabe que tem paciente que tem 2, 3 crises ao dia. Mas também a gente sabe que tem paciente que não tem crise, está controlada há vários anos, ou só tem uma crise por mês. Então, quando ele passa a ter uma frequência que é maior do que a habitual naquele dia, a gente também sugere que ele procure uma assistência médica. E também a outra condição é quando o paciente, após aquela crise, ele não volta ao padrão habitual. Ele fica sonolento, fica confuso, o discurso dele muda. Por que que é importante? Porque, às vezes, especialmente em crises motoras, a gente deixa de ver a convulsão, mas lá no cérebro ainda está tendo descarga, ou seja, esse paciente entra num estado de mal não convulsivo, não motor. Aí, para fazer o diagnóstico diferencial, ele tem que ir na urgência. Então, paciente não voltou ao seu estado habitual, basal, depois de um período. Aí esse período ele é variável. A gente tem que conhecer aquele perfil de paciente. Habitual da crise também deve ir na urgência. E outra coisa é quando ele realmente se machucar, tiver um trauma craniano mais importante, né? Ou um trauma em outra parte do corpo, diferente do habitual, que ele necessite ser avaliado de forma urgente. Professora, é muito importante tudo isso que a senhora pontuou. Mas antes de desenvolver mais essa questão das causas, eu queria perguntar, né, em quais fases da vida que a epilepsia ela pode se desenvolver? Bem, isso é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas acham que epilepsia é uma doença da infância. Não. Epilepsia, ela pode ocorrer em qualquer faixa etária. É óbvio que ela tem os picos da faixa etária. Então, os picos de epilepsia geralmente são na primeira década da vida, especialmente no primeiro ano de vida, e após os 60, 65 anos. Então, a gente tem dois grandes picos. Tanto de crise epiléptica, que não chega a ter o diagnóstico de epilepsia, que a gente chama de crise sintomática aguda, como também de epilepsia. Então, são nos extremos da vida. Mas pode acometer qualquer faixa etária. Pensando nesses extremos da vida, como é que as causas vão se diferenciar dependendo da faixa etária, dependendo da idade? Bem, então assim, óbvio que a gente pode ter causas que são comuns a diferentes faixas etárias, mas quando a gente fala da faixa etária pediátrica, né, a gente tem um componente genético muito alto, então a gente tem as várias doenças genéticas, né? A gente também tem, né, as consequências da injúria do período perinatal, né? Aí a gente vai incluir a hipóxia, a gente vai incluir as infecções do período perinatal, neonatal, né? Ou até mesmo durante a gestação, né? Aí, então, são as causas genéticas, então a gente tem essas causas do período perinatal, hipóxia, quadros infecciosos, e quando a gente vai partindo as doenças metabólicas, que também são de origem genética, na grande maioria, nas crianças, né? Quando a gente vai deixando a faixa etária mais para o adulto, né? Digamos assim, o adulto jovem, 45, 60 anos especialmente, a gente começa a ter outras etiologias, como o acidente vascular cerebral, o trauma crânioencefálico, né? A sequela do trauma crânioencefálico, né? A sequela do acidente vascular cerebral, as doenças degenerativas que levam a quadros demenciais, os tumores cerebrais, né? Então, a gente consegue diferenciar a etiologia também pela faixa etária, mas a gente sabe que tem etiologias que podem ser em comum. Então, a gente pode ter uma criança que pode ter um tumor cerebral, um DINET, que a gente chama, um tumor do neurodesenvolvimento, e ela já manifestar a crise desde os primeiros anos de vida, ou então a pessoa já nascer com essa lesão cerebral e vai manifestar a crise lá para 20, 30 anos. Isso é muito variável. Então, professora, a senhora trouxe algumas doenças, né, que pode desencadear, e eu queria aproveitar para perguntar se existe alguma relação entre a epilepsia e doenças ou transtornos psiquiátricos, por exemplo. Sim, essa é uma relação muito estreita, né? Mais do que uma relação, é uma comorbidade, que a gente não consegue explicar em alguns tipos de epilepsia a gente não consegue explicar. A gente acredita até que existe uma base fisiopatogênica em comum que vai levar tanto ao transtorno psiquiátrico como à epilepsia. Então, é muito mais comum que os pacientes com epilepsia eles tenham um transtorno de personalidade, mas isso não são todos os pacientes, tá? Eles têm um transtorno de personalidade, eles têm mais depressão, têm mais ansiedade, né? E a gente imaginaria que isso seria ocasionado só pelo fato dele ter um diagnóstico, ou seja, dele ter uma doença com potencial de ser uma doença crônica. Não, mas isso não é apenas pelo fato de ser uma resposta a uma doença, como, por exemplo, a pessoa tem uma artrite reumatoide. Não é só por isso. Então, é por isso que, além, eles acabam sendo doenças comórbidas. Só que, como eu falei, não são todos os pacientes que apresentam. Há uma prevalência bem maior na população de epilepsia, de vários transtornos psiquiátricos, de uma forma geral, especialmente nos pacientes que têm uma epilepsia de difícil controle, certo? E algumas lesões preferenciais, como uma lesão chamada esclerose mesial temporal, né? Esclerose hipocampal, algumas displasias corticais. Então, mas uma característica é mais comum a esses pacientes com epilepsia e transtorno psiquiátrico seria a refratariedade ao tratamento medicamentoso. Então, é uma característica comum. Existe uma grande preocupação, principalmente nas crianças com epilepsia, se elas podem apresentar alguma alteração que pode dificultar o aprendizado, dificultar o crescimento. Existe essa relação? Como é que funciona? O crescimento, você quer falar o neurodesenvolvimento, né? Porque neurodesenvolvimento, propriamente dito, o neurodesenvolvimento, sim. Os pacientes, independente da faixa etária, é óbvio que isso é mais frequente na faixa etária pediátrica, eles podem ter o que a gente chama de encefalopatia epiléptica. Esse termo encefalopatia epiléptica, ele deve ser usado quando a presença da atividade epileptiforme no cérebro daquele paciente, aquela presença de atividade epileptiforme frequente e constante, né, junto com as crises epilépticas, vai levar a uma deterioração da função cognitiva desse paciente e comprometimento do comportamento, além do que a gente espera para a etiologia daquela epilepsia, certo? Isso pode acontecer em qualquer faixa etária, apesar de ser mais comum na faixa etária pediátrica. Então, isso geralmente acontece quando você tem epilepsias que são de difícil controle. Então, pode sim comprometer. Agora, existe outro contexto clínico, a gente chama essa encefalopatia epiléptica e de desenvolvimento. Então, é quando, né, o paciente, além, né, do comprometimento da questão da cognição, né, e do comportamento, ele também vai ter um comprometimento do seu desenvolvimento neuropsicomotor, exatamente pela a causa da epilepsia. Então, a etiologia aí também ajuda a levar a essa disfunção. Sim, sim. A senhora trouxe um pouco das questões das possíveis complicações, especialmente em crianças e tudo mais. Mas eu queria que a senhora desenvolvesse um pouco mais, né? Esses impactos da epilepsia, por exemplo, nas diferentes fases, né, da vida. Os impactos? Isso. As consequências, os efeitos, né? O impacto da epilepsia, ele vai depender muito da etiologia e da resposta ao tratamento medicamentoso. Certo? Esses são os principais fatores. Então, qualquer paciente, independente da faixa etária, que não tenha uma boa resposta ao tratamento medicamentoso, ou seja, tem epilepsia farmacoresistente, ele pode ter várias consequências da epilepsia, né? E aí a gente vai... E existem também pacientes que, mesmo tendo um controle das crises epilépticas, eles também têm um impacto na sua vida, né? Mas não vamos dizer, esse impacto não acaba sendo na sua cognição, né? Acaba sendo, e nem no neurodesenvolvimento, mas acaba sendo um impacto mais social, cultural, né? Então, geralmente, é mais comum as pessoas com epilepsia serem pessoas que têm uma escolaridade abaixo da média da população geral, exatamente pelas dificuldades escolares, até de comparecer a uma escola e até pelo estigma que tem-se em frequentar ambientes sociais e o medo da pessoa ter uma crise, né? Então, geralmente, elas têm uma baixa escolaridade, elas têm uma baixa taxa de emprego, então o desemprego é maior nessa população. São pessoas que têm também uma baixa... têm um baixo índice de sociabilidade, então elas são pessoas que vivem mais isolada, mais com a família, e às vezes nem é só a paciente que faz isso com ela, a própria família... por questões de não compreender, de ter um certo preconceito, de não querer que os outros saibam que essa pessoa tem epilepsia, acaba isolando esse paciente. Então, a gente vai ter todas essas consequências, né, da pessoa não ter uma vida que um cidadão normal poderia ter, mas, como eu falei, isso é muito variável. A maior parte dos pacientes não tem nenhuma dessas consequências, tá certo? Até consequências da cognição, do neurodesenvolvimento. Então, o comprometimento da cognição também não acontece em todos os pacientes. Como eu falei, está mais relacionado à refratariedade, à persistência das crises epilépticas, né? Então, são realmente os transtornos psiquiátricos que são mais frequentes, né? E acabam também ocasionando limitações na vida social, né, desse paciente, na vida educacional, acadêmica, de uma forma geral. Mas é como eu falei, tudo vai depender, então, do controle ou não dessas crises epilépticas, na maioria dos pacientes. Então, o controle medicamentoso é algo que é importante. Ótimo, professora. Existe uma dúvida muito frequente sobre essas possíveis complicações e sobre o impacto da epilepsia, principalmente quando a gente está falando de mulheres. As mulheres que vivem com epilepsia podem engravidar. A gente vai do tratamento medicamentoso, mas quais os cuidados que essa paciente tem que ter? Bem, toda mulher com epilepsia, né, ela pode engravidar se esse for o desejo dela, né? Não existe, o fato de você ter epilepsia não impede que você engravide, né? O que a gente tem que ter é algumas orientações. Então, a partir da menarca, não adianta a gente ficar esperando a paciente, a gente achar qual é a idade que é adequado para ela engravidar, porque a idade biológica para engravidar é a partir do momento que a paciente tem a primeira menstruação. Então, a partir dessa primeira menstruação, a gente já tem que fazer todo um contexto de orientação para preparar essa gestante do ponto de vista físico e até do ponto de vista psicológico, né? Não só nós neurologistas, mas também o ginecologista, para que ela possa ter uma gravidez o mais segura e o mais saudável possível. Então, para isso, a gente pode escolher drogas que são mais adequadas, dosagens que são mais adequadas. A gente deve, preferencialmente, orientar essa paciente a engravidar num período que ela esteja com bom controle medicamentoso. A gente deve também fornecer para essa paciente, dependendo especialmente do tipo de medicação que ela usa, uma suplementação com algumas vitaminas, como é o ácido fólico. Então, existe uma série de cuidados que a gente tem que ter. Mas, sim, a paciente pode engravidar. E a maioria das gravidezes ocorrem e os filhos, a maioria, são saudáveis. Perfeito, professor. Normal. Tudo muito bem pontuado pela senhora. E ainda nessa questão de como determinadas coisas podem contribuir, né, com o agravamento da epilepsia, por exemplo, eu queria perguntar se o consumo de álcool ou de substâncias ilícitas, por exemplo, podem agravar a epilepsia ou os quadros, né, epilépticos de quem convive com a condição, né? Como Sim. é que a senhora relaciona? Sim, claro, né? O paciente que, com epilepsia, ele realmente não deve beber, ele não deveria beber, porque a ingesta alcoólica, né, ela pode ser um fator que pode baixar o limiar, ou seja, para a crise, e dessa forma aumentar a chance desse paciente ter crise, e até pode, a depender da quantidade dessa ingesta, interferir com o metabolismo, né, e com a absorção dos medicamentos que ele utiliza para tratar a epilepsia. E vice-versa. A medicação que ele usa também vai interferir com a resposta que ele vai, que o cérebro dele vai ter, né, à ingesta alcoólica. Então, idealmente, o paciente com epilepsia não deveria beber. E o uso de drogas ilícitas, como o próprio nome está falando, é ilícitos. Então, o paciente também não deve fazer uso nem de droga nenhuma ilícita. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre epilepsia e recebemos a professora do Departamento de Neurologia da Universidade Federal de Pernambuco, Luciana Valença. Então, a gente chegou aqui, falamos sobre bastante coisa da epilepsia até agora, mas é muito importante perguntar, né, como é que é feito o diagnóstico da epilepsia, né, doutora? Ele é apenas clínico ou são feitos exames para confirmar? O que é que a senhora pode informar para a gente? O diagnóstico da epilepsia, ele é essencialmente um diagnóstico clínico. Então, vai depender da habilidade do médico em escutar, né, e tirar uma história clínica adequada. Então, a gente vai, é um diagnóstico clínico, então a gente vai questionar esse paciente sobre os possíveis sintomas, né, como é que se desenvolve aquele evento paroxístico, e a gente vai ver se a descrição daquele evento, que geralmente é uma descrição realmente não tão, digamos assim, adequada, ela difere, né, da descrição da crise habitual, né? Então, a gente vê normalmente as pessoas falarem que uma crise epiléptica durou 10, 15 minutos, porque um tempo para quem está vendo uma crise, né, ela perde completamente a noção de tempo. Tanto é que eu peço para alguns pacientes, quando começa a crise, a pessoa que está do lado começa a contar. 1, 2, 3, 4, para ter uma noção da duração dessa crise, né? Então, assim, a anamnese é o ponto mais importante, né? Mas existem exames complementares que são fundamentais e essenciais, especialmente em alguns casos, que se chama o eletroencefalograma. Então, a gente tem diferentes modalidades do eletroencefalograma. Inclusive, a gente tem uma modalidade especial que se chama o vídeo EEG, que é uma modalidade que, além da gente ver o que acontece no cérebro, na hora daquela crise, a gente está vendo como acontece aquela crise. Então, a gente vai realmente poder descrever aquela crise. Se é uma crise tônica, se é uma crise mioclônica, se é uma crise descognitiva. Então, tudo isso é importante. E vai mostrar a localização dessa crise. Só que esse exame, ele não deve ser realizado. É um exame custoso, é um exame de alto custo. Não deve ser realizado para todos os pacientes. E nem, de fato, é necessário para todos os pacientes. Então, além dos exames neurofisiológicos, isso é a rotina básica. Todo paciente com epilepsia, ele deve se submeter a um exame de ressonância magnética do encéfalo com um protocolo específico para avaliação de epilepsia. Então, quando a gente solicitar, a gente tem que pedir que ele faça o protocolo específico, né? Para tudo isso ter uma orientação, porque não é todo exame, toda ressonância, digamos assim, que a gente faz de rotina, que vai ajudar a gente fazer o diagnóstico de epilepsia, porque existem anormalidades, lesões muito discretas, sutis, que só vão ser vistas pela ressonância, se tiver um médico habilitado e se for feito com esse protocolo específico. Então, seria o básico. Anamnese adequada, história clínica adequada, um exame neurológico adequado, né? Um exame clínico e um exame neurológico, claro, sempre o exame clínico ele é essencial, seguida do exame neurofisiológico e o exame de imagem. Mas, em algumas situações, a gente vai precisar de outros exames mais complexos para a gente poder definir qual é a zona do cérebro que gera a crise desse paciente, que a gente chama zona epileptogênica. Mas nem todo paciente vai chegar nesse passo, nesse momento. Não vai haver necessidade de progredir essa investigação para todos os pacientes. Certo, professora. A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a gente passa a pensar no tratamento. Então, como é feito o tratamento para epilepsia? Ele é medicamentoso, existem outras medidas. E existe aquela dúvida bem grande. Se a epilepsia é uma condição crônica que o paciente vai conviver para o resto da vida, ou existe uma cura possível? Bem, então, eu vou começar a resposta do fim, certo? Então, assim, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a maioria dos pacientes, quando a gente inicia um tratamento medicamentoso adequado, eles vão ter o controle das suas crises epilépticas. Isso fica em torno de 70% dos pacientes. Em torno de 70%. Entretanto, 30% dos pacientes não vão ter controle de crise epiléptica com diversos esquemas terapêuticos. E aí, esse paciente, ele vai passar para um outro passo, um outro nível de investigação. E para esse perfil de paciente, a gente pode utilizar tratamentos além do medicamentoso, especialmente a cirurgia. Então, todo paciente que não responde ao tratamento medicamentoso, a gente tem que estudar esse paciente para ver se esse paciente é um candidato a um procedimento cirúrgico, que seria a melhor opção para que ele pudesse ter uma resolução da sua crise epiléptica, certo? Depois a gente entra nessa parte, mas existem outros tratamentos, como neuromodulação, dietas específicas, tá? Então, existem algumas opções. Então, como 70% é responsivo, 30% é refratário, o que é que vai acontecer naqueles pacientes que responderam? Então, daqueles pacientes que responderam o tratamento, após um período de tempo, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai tentar reduzir essa medicação e até suspender. Quando a gente reduz e suspende essa medicação, uma maior parte dos pacientes, 50%, 60%, vai ficar ok, vai ficar sem crise. Entretanto, uma porção desses pacientes, em torno dos 40%, vai precisar voltar à medicação para ter um controle medicamentoso, certo? Aí, nesse contexto, a epilepsia ela pode ser algo que pode permanecer durante um período longo da vida da pessoa ou durante a vida toda, mas isso não é o caso de todas as epilepsias. Então, a gente sabe que tem epilepsia bem específica, que vai ocorrer em apenas uma faixa etária, que são as epilepsias, por exemplo, generalizadas e idiopáticas, como a epilepsia ausência infantil. Passada aquela faixa etária, ela vai desaparecer, só dando um exemplo, certo? Agora, né, a gente pode considerar pacientes com epilepsia como curado. Como é que a gente não usa o termo cura? A gente usa o termo crise que se resolveu. Então, é a epilepsia que teve sua resolução. Então, a gente considera o paciente que teve sua epilepsia resolvida quando ele está 10 anos sem ter crise, desde 5, ele está já sem medicamento. Entendi, doutora. É muito bem pontuada essa questão, né? Mas para contextualizar os ouvintes, né? Como é que é feita essa cirurgia? Aproveito e pergunto, né? Como é que costuma ser a resposta dos pacientes com epilepsia nesse pós-cirurgia? Eu acho que é muito válido ter essa soma, né? É uma resposta muito fácil, porque a gente tem diferentes tipos de cirurgia, a gente tem diferentes etiologias. Na verdade, o fator que mais vai definir a resposta a um tratamento clínico, ainda com remédio, certo? E a resposta até a um tratamento cirúrgico é a etiologia da epilepsia. Então, quando a gente sabe a etiologia daquela epilepsia, a gente investiga e sabe a etiologia dessa epilepsia, já no início do seu contato com o paciente, você já vai ter uma ideia de qual é a chance que esse paciente tem de responder a um tratamento clínico medicamentoso e qual é a chance que esse paciente tem de responder a um tratamento cirúrgico, tá? Então, vou dar um exemplo de uma condição que, infelizmente, ainda é muito frequente aqui no Brasil, mas não é. Na verdade, ela vai depender da região que a gente está, né? Porque alguns pacientes acabam não tendo acesso ao tratamento cirúrgico, ou não querem fazer esse tratamento cirúrgico, né? Mas lá fora, cada vez mais, a gente tem tido menos essa etiologia como causa da epilepsia. Então, existe uma condição chamada esclerose hipocampal, certo? Que a etiologia dessa esclerose hipocampal é muito controversa. Muitas vezes a gente pode não ter uma causa evidente que levou essa esclerose de hipocampo. O hipocampo é uma região do cérebro muito responsável pela memória, tá certo? Então, a gente tem dois hipocampos, o hipocampo direito e o hipocampo esquerdo. A gente pode ter envolvimento de um só hipocampo ou até dos dois hipocampos. Aí, quando a gente tem envolvimento dos dois hipocampos, a gente não tem condições de ter uma cirurgia de epilepsia. O que é que acontece? Então, a gente não sabe a etiologia muito clara, mas pode ser decorrente assim. O paciente teve um estado de mal epiléptico, teve uma encefalite, teve uma meningite. Aí ele pode desenvolver essa esclerose hipocampal. Aí o que é que acontece? Quando eu tenho um paciente com essa esclerose hipocampal, eu sei que a chance dele responder a um tratamento medicamentoso é baixíssima. É menos de 10 a 20%. Então eu tenho que organizar esse paciente para definir a farmacoresistência dele, ou seja, a capacidade que ele vai ter de responder ao tratamento, de forma rápida e sequencial. É um paciente que eu tenho que acompanhar bem de perto, né? Aí, se esse paciente ele não responde ao tratamento cirúrgico, eu vou fazer uma investigação nesse paciente. Essa investigação mínima vai incluir aquele vídeo EEG, uma ressonância de qualidade, uma avaliação neuropsiquiátrica para ver se esse paciente tem condições psíquicas e emocionais de se submeter a esse procedimento cirúrgico, mas isso não é uma contraindicação relativa se ele tiver um problema psiquiátrico. E a partir daí eu posso fazer uma cirurgia retirando só essa lesão, que a gente chamaria de uma lesionectomia. Nesse caso, seria uma amígdalo hipocampectomia. E nesse contexto em si, a chance do paciente ficar livre de crise chega até 80%, ou seja, é muito alto, né? Então, em alguns pacientes, a resposta ao tratamento cirúrgico vai ser excelente. De uma forma geral, quando a gente tem uma lesão estrutural muito circunscrita e nas regiões temporais, essa chance de controle de crise ela vai de 70% a 80%. Quando é uma lesão que tem umas características que não são muito circunscritas, ou então elas envolvem áreas corticais, que a gente fala assim, eloquente, então a gente não vai poder ressecar tudo. Ou é uma lesão que envolve mais outros lobos, como lobo frontal, parieto, occipital, essa percentual de controle de crise após um tratamento cirúrgico já vai caindo para uns 60%, 50%, mas também é variável. Certo, professora. Para finalizar um pouquinho no tópico de tratamento, existem terapias alternativas que podemos pensar para que podem auxiliar no tratamento da epilepsia? Mas antes disso, né, você a sua primeira pergunta, o que é importante a gente definir? Então, para a gente iniciar um tratamento do paciente com epilepsia, primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico de epilepsia, certo? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Então, o diagnóstico de epilepsia é duas ou mais crises epilépticas que são espontâneas, ou seja, não teve uma causa imediata, né? E que essas duas crises sejam separadas por pelo menos 24 horas, tá? Outro contexto clínico é quando eu faço o diagnóstico de uma síndrome epiléptica, que aí é um pouco complexo para eu explicar para vocês, porque existem várias síndromes epilépticas que ocorrem de acordo com a faixa etária. Então, se o paciente preenche um critério diagnóstico com a síndrome epiléptica, ele já vai aparecer o diagnóstico para a epilepsia. E outra situação clínica acontece, por exemplo, quando o paciente ele tem uma crise única, mas ele, na investigação dele, eu encontrei uma etiologia que eu sei que com aquela lesão ali, aquela crise vai se repetir com uma chance maior do que 60%. Então, por exemplo, ele teve uma crise e ele tem uma sequela de um acidente vascular cerebral que envolve a região cortical. Então, eu sei que essa crise ele vai se repetir. Então, nesse contexto, eu também já faço o diagnóstico de epilepsia. Pois é, professora. Nessa questão de tratamento alternativo, eu acho que vale perguntar mais sobre o dia a dia, por exemplo, se algumas práticas do dia a dia, elas contribuem para que essas crises aconteçam menos, sabe? Certo. Então, com menos frequência, na verdade. Então, deixa primeiro eu finalizar essa parte. Então, depois que a gente faz o diagnóstico, né, que o paciente tem epilepsia, a gente vai definir quais são os tipos de crise, porque a gente acaba tratando, de fato, o tipo de crise. Se é crise focal ou crise generalizada, ou se tem dois tipos de crise, focal e generalizada, ou mais um tipo de focal, mais um tipo de generalizada. E aí a gente vai escolher sempre um medicamento que é específico para o tipo de crise. Então, se é crise focal, a gente vai para uma linha de medicamento que é para crise focal. Se é crise generalizada, a gente vai para uma linha de tratamento que é crise generalizada. Fora isso, aí a gente tem muitas opções medicamentosas, né? Sempre tentando escolher uma droga que é específica para o tipo de crise desse paciente e que tenha o menor nível de efeito adverso possível, certo? Depois disso, a gente tem que fazer várias orientações, né? Primeiro, aquelas orientações de quando eu devo ir para urgência, qual é uma situação de gravidade, mas esse paciente, ele pode ter uma vida dentro do normal, né? Óbvio que isso também vai depender da frequência de crise, se ele vai ter resposta ou não ao tratamento, certo? Mas ele tem que ter uma alimentação regular, saudável, né? Idealmente, esse paciente não deve ingerir bebidas alcoólicas, nem fazer uso de drogas ilícitas. Esse paciente, ele tem que dormir bem, então que ele tem que respeitar o horário de sono, isso é um ponto que é muito importante, tá? Esse paciente, ele pode e deve fazer atividade física. A gente restringe as atividades físicas apenas em algum contexto e para algumas atividades. Por exemplo, atividade física, que a gente fala de esporte radical, é óbvio que o paciente não pode, né? Mas uma atividade física acompanhada e regular, ela é de fato recomendada. Então, é levar uma vida saudável, dormir bem, respeitar o seu horário, respeitar o seu corpo e ser aderente ao tratamento medicamentoso. Então, esse paciente, ele é o responsável, junto com o médico, pelo seu tratamento. Então, ele tem que ser responsável para fazer as visitas regulares ao médico, para fazer todo o acompanhamento, para ter sempre a medicação próximo dele, para caso ele tenha esquecido de tomar, ele já vai fazer o uso da dose que ele esqueceu. Então, ele tem que ser aderente ao tratamento e às orientações que o médico faz. Excelente. Agora, sobre os tratamentos alternativos. Veja, não existe tratamento alternativo. Existe paciente que não respondeu ao tratamento padrão clássico recomendado e que pode precisar de outras terapias. Essas outras terapias, elas são muito variáveis. Inclui terapêutica cirúrgica, por exemplo. Há alguns tipos de dieta, como a dieta cetogênica, que ela, essa dieta cetogênica, ela pode ser, inclusive, a cura, o tratamento para alguns tipos bem específicos de epilepsia. Então, algumas síndromes genéticas que respondem especialmente a esse tipo de dieta cetogênica, certo? Pode não ser uma dieta cetogênica tão radical, mas pode ser uma dieta com baixo carboidrato, que também é uma opção, como um tipo de dieta de Atkins, também tem relato na literatura, né? A gente tem a neuromodulação, que a gente tem vários tipos de devices que podem fazer neuromodulação, né? Então, a gente tem o estimulador do nervo vago, mas a gente tem o estimulador do núcleo talâmico, que é um núcleo de uma região chamada do tálamo, tá? Aí a gente pode colocar em algum núcleo específico, no talâmico anterior. A gente tem estimulador que a gente instala no próprio cérebro, que ele vai lá, ele tem um eletrodozinho, ele vê a hora que o paciente está tendo a crise, ele detecta a crise, na hora que ele detecta, ele dá um impulso para interromper a manifestação clínica daquela crise, certo? E a gente tem também, por exemplo, o canabidiol, que tem as suas indicações bem específicas. Certo, professora. Nosso tempo já acaba, e aí a gente queria conversar um pouquinho sobre como a gente deve agir diante de uma pessoa numa crise epiléptica. Qual é o papel da família no cuidado desse paciente? Você está falando o atendimento agudo ou a rotina do dia a dia? Eu não falo eu como profissional de saúde, eu falo eu como pessoa leiga. O que é que eu devo fazer diante de uma pessoa com crise epiléptica? Na hora de uma crise... Ou para ajudar essa paciente, porque tem, veja, na hora de uma crise, né, se você presencia uma crise, lembrar que a maioria das pessoas só vão imaginar que aquilo é uma crise quando tem uma crise tônico-clônica generalizada, ou seja, a clássica convulsão. Então, às vezes, se você encontra um paciente que está lá confuso, com automatismo, sem entender o que você está falando, com um discurso incoerente, também pode ser uma crise, né? Mas vamos falar ao atendimento clássico de uma crise tônico-clônico generalizado ou de uma convulsão. Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, ideal começar a contar para a gente ver quanto tempo essa crise vai durar. Porque se essa crise durar mais de 5 minutos, o que é que a gente tem que fazer? Chamar o SAMU, transferir essa paciente para o hospital, porque ela pode entrar numa condição do estado de mal. Se ela machucar a cabeça, se ela não acordar depois de um período, tudo isso são indicações de a gente levar essa paciente para a unidade de emergência, tá certo? Mas na hora de uma crise, o que a gente tem que fazer é manter a calma, né? E tentar, à medida que o paciente está lá no chão, tendo a movimentação anormal, proteger a cabeça dele. Nem sempre isso é fácil, com o seu braço, ou se tiver algum, óbvio, seria ter um travesseiro, ter um colchonete, isso quase nunca vai acontecer, é realmente com o seu braço, mas proteger de forma delicada, porque você não pode fazer movimentos bruscos, porque você pode machucar o paciente e se machucar. e esperar essa crise passar e começar a contar. É importante você contar para poder ver a duração dessa crise. E assim que essa crise terminar, você vai colocar esse paciente num decúbito lateral, para caso ele venha a vomitar, que nem sempre isso vai acontecer, ele broncoaspire, ou seja, diminuir a chance de broncoaspiração. Assim que ele for voltando ao normal, você não pode restringir esse paciente a agarrar, mas ao mesmo tempo também você não deve deixar ele muito solto, porque a gente não sabe o quanto ele está confuso. Então você deve seguir ele, orientar, tentar acalmar ele, né? Ver que ele vai retornando, perceber se ele já retornou, ver se esse paciente tem algum identificador de que tem uma crise, é porque muitos pacientes eles usam algum bracelete, eu tenho alguma informação, né? E a partir daí entrar em contato com a família ou então com o SAMU, se isso se caracterizar uma condição de estado de mal. Perfeito, professora. Agora, no dia a dia também, é importante que a família colabore com esse paciente. O primeiro ponto que ele tem de colaborar é desmistificar. A gente não tem que esconder que tem epilepsia, porque epilepsia ela é uma doença como outra qualquer, né? Então, a gente tem que aceitar e tem que aprender a não desvalorizar aquela pessoa. A gente tem que estimular essa pessoa o máximo que puder para que ela tenha uma vida como todo cidadão normal. Óbvio que isso vai depender da etiologia, né? Da frequência de crise, do controle de crise. Então, mas a primeira coisa é isso, é aceitar aquele paciente, né? Aquele ente querido como tendo epilepsia e não querer esconder, não querer colocar ele entre as sombras, né? A gente tem que mostrar que existem vários profissionais, várias pessoas que levam uma vida completamente normal e que têm sua crise epiléptica. Então, isso é muito importante, né? E contribuir também com a orientação, né? Vamos para o médico, a gente tem que lembrar que tem que ir no médico para rever como é que está o tratamento. Ajudar, especialmente em crianças e adolescentes, né? A tomar medicação no horário adequado, na quantidade adequada. Não ficar sem receita médica, não esperar a receita acabar para ir no médico. Né? Todas essa orientação. Por isso eu pergunto agora, a senhora falou sobre médico e tudo mais, quais são, né, os serviços de saúde pública disponíveis para os ouvintes se contextualizarem, né? Onde é que eles podem se direcionar? A senhora tem alguns para indicar? Veja, toda a rede do SUS, seja municipal, estadual e federal, que tem neurologista, ela é apta a atender um paciente com epilepsia, certo? Agora, é óbvio que existem os hospitais de referência, né? Aqui em Recife, os hospitais de referência. O Hospital das Clínicas é um hospital de referência. O Hospital Universitário Oswaldo Cruz é um hospital de referência. O IMIP é um hospital de referência. O Hospital da Restauração é um hospital de referência. Mas, desculpa até se eu esqueci outro, mas existe um hospital de referência. Mas todo hospital que tiver um neuropediatra ou um neurologista de adulto, ele tem a capacidade de atender um paciente com epilepsia. É isso, professora. A gente está encaminhando para o final do programa. O tempo passou rapidinho. Mas antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para a senhora, né? Para a professora do Departamento de Neurologia da Universidade Federal de Pernambuco, Luciana Valença, para fazer essa palavrinha final. Exatamente isso. Eu estou muito grata, né? Da gente estar fazendo, tendo essa conversa hoje sobre epilepsia, né? Porque a epilepsia realmente ela é uma doença, que é uma das doenças neurológicas mais prevalentes. E é importante que, além da gente reconhecer a epilepsia, né? Que a gente tenha um olhar diferente para esse paciente com epilepsia, um olhar com menos preconceito, né? E levar e trazer isso à tona é importante, não apenas no mês de março que está chegando, porque o mês de março, né, é o mês que a gente ressalta, né, a importância da epilepsia, né? Que não é fácil, quem tem epilepsia sabe que não é fácil ter epilepsia, mas é possível sim você ter uma vida normal, né? Pois é, professora. Tem que ser algo mais. Agradeço demais a sua participação, Luciana. E eu também quero agradecer a participação da estudante da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Carla Leite, que participou e conduziu da entrevista junto comigo hoje. Obrigada, Carla, pela participação. Obrigada, Bia. Obrigada, professora, novamente, pela disponibilidade. É muito importante a gente estar falando sobre epilepsia em qualquer momento do ano, especialmente agora no início de março. Muito obrigada. É isso. Então, pessoal, o Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Além disso, relembro que esta edição do Saúde é o Tema